Sejam vocês muito bem-vindos a mais um episódio do Podpar, hoje dando continuidade à série Candidatos, hoje com o candidato José Maria Eimael. O democrata cristão. É esse aí mesmo. José Maria Eimael nasceu no dia 2/11/1939, atualmente com 79 anos, é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Seu estado civil é casado. Sua formação em comunicação social na Universidade Federal Fluminense. Sua profissão é empresário, publicitário, jornalista e professor de marketing. Recebeu o prêmio Paulo Brossard em 1963. Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Guilherme Souza. E bora ver aí sobre o candidato. Isso aí, vamos falar um pouquinho da trajetória do José Maria Eimael. Nasceu em 1939 em Porto Alegre, como a gente já falou. Começou os estudos no grupo escolar Dom Pedro I, lá no Rio Grande do Sul. Sim, atualmente a escola se chama EMF Dom Pedro I. Ele conseguiu uma bolsa de estudos para estudar nesse colégio, porque o pai dele, né, o João Eimael, que trabalhava como servidor público na época e teve 7 filhos, na época que as pessoas tinham muitos filhos. O João Eimael foi conversar com o prefeito de Porto Alegre. A gente tá falando do Brasil dos anos 30, né? Então isso. É muito fácil você chegar e conversar com o prefeito. Realmente é muito fácil, né? Ele chegou lá e tentou falar com o prefeito 3 vezes e não conseguiu. Na terceira vez só que conseguiu falar com o prefeito. E conversou com o prefeito sobre o Eimael. Falou que tinha um filho que tinha muito potencial. E se ele não tinha como, né, ajudar o filho dele a estudar. Foi aí que ele conseguiu uma bolsa de estudos no Colégio Dom Pedro I. Isso aí, importante lembrar que ele concluiu o ensino médio no Colégio Rosário. Entre 1958 e 1959, entrou na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, famosa PUC-RS. Sim. Se torna líder universitário e dirigente da JOC, Juventude Operária Católica. Em 1962, ingressa no PDC, Partido da Democracia Cristã. Em 1963, se forma em Direito e recebe das mãos de Paulo Brossard o prêmio de primeiro aluno da sala. Sim, ele se destacou muito estudando Direito na PUC do Rio Grande do Sul. E vale lembrar que ele também fez Direito e também cursou Filosofia. No curso de Direito, ele recebeu o prêmio do Paulo Brossard. Paulo Brossard foi um advogado, foi um profissional da área de Direito muito conhecido na época. Como líder universitário, ele presidiu o Centro Acadêmico São Tomás de Aquino da Faculdade de Filosofia da PUC e a Federação de Estudantes de Universidades Particulares do Rio Grande do Sul, a FEUP. Isso aí, em 1980 ele começa a morar e a trabalhar como advogado aqui em São Paulo e se torna também presidente da ABOC. A ABOC, que é a Associação Brasileira de Empresas Organizadoras de Congressos e Convenções, com esse nome muito complexo, hoje se chama apenas Associação Brasileira de Empresas e Eventos. Na época que ele era o presidente dessa associação, ele soltou uma célebre frase que ele lembra até hoje, pro presidente da época, abre aspas. Fecha aspas. Dado aí a trajetória inicial do Eimael, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória política. Em 1985, se candidata à Prefeitura de São Paulo. O partido era o PDC, Partido Democrata Cristão. Ele tinha 46 anos e conseguiu 4.578 votos, que corresponderam a 0,11% dos votos válidos da época, e o deixou em nono lugar dentre 11 candidatos. Gastos da campanha não disponíveis. Vale lembrar que a gente tem um problema grande com os sites do TRE e do TSE para conseguir informações de eleições, principalmente dos candidatos de São Paulo. Então, quando vocês verem que gastos de campanha não estão disponíveis, é porque a gente realmente não teve acesso. Mas os links estão aí no dossiê do candidato, linkado aí no post. Você pode acessar para tentar ver os dados, se conseguir mandar pra gente. Em 1986, se candidatou a deputado federal também por São Paulo. Partido ainda o PDC, Partido Democrata Cristão. Tinha 47 anos e conseguiu 72.132 votos, que corresponderam a 0,47% dos votos válidos da época. Conseguiu ser eleito. Gastos da campanha também não disponíveis. Como um candidato eleito, e como um candidato eleito em 86, Eimael foi um deputado constituinte, algo que ele se orgulha e bate muito até hoje. Ele sempre diz em todas as entrevistas que ele foi um deputado constituinte. Sim. Constituinte defende com unhas e dentes a Constituição. Nós vamos falar um pouco disso mais adiante. Mas em 1986 ele foi eleito e, como constituinte, ele aprovou. A gente sempre fala um pouco da participação política quando o candidato é eleito. Sim. Só que do Eimael não vai dar pra falar muita coisa, porque ele participou da aprovação e aprovou mais de 145 propostas como deputado constituinte, um dos deputados que mais aprovou, inclusive. Então, é impossível a gente falar aqui das 145 propostas, mas fica aí, caso você queira saber mais, é só dar uma pesquisada sobre a Constituição de 88, você tem o nome de todos os deputados constituintes e de todos os pontos aprovados. Vale lembrar que para você ver o que foi aprovado ou não, é só você abrir a Constituição, porque tá tudo lá. Só para você ter uma ideia aí, ele aprovou bastante propostas aí relativas à área trabalhista. Como o Gui bem disse, foram mais de 145 propostas. Então eu vou colocar aqui só algumas das mais importantes aqui em relação à área trabalhista. Tá? Uma delas foi o aviso prévio demissional, outra foi a proteção contra a demissão sem justa causa, a outra foi a redução da carga horária de 48 para 44 horas semanais, a proteção do mercado de trabalho para mulheres, proteção contra a reforma agrária de pequenos produtores rurais também. Só aí para dar o gostinho aí, caso vocês queiram saber, vocês podem aí abrir a Constituição e darem uma olhada e tal. Em 1988, ele se candidata para a Prefeitura de São Paulo, partido ainda do PDC, Partido Democrata Cristão. Na época tinha 49 anos e conseguiu 22.667 votos, que corresponderam a 0,44% dos votos válidos da época, e o deixou em sétimo lugar de 14 candidatos. Gastos da campanha também não disponíveis. O interessante do Emael é que ele consegue bons números como deputado, como a gente vai ver no item seguinte da nossa lista, mas para prefeito ele sempre conseguiu baixos índices, né? É. Aí em 1990 ele se recandidatou a deputado federal, agora pelo partido PRTB, Partido Reformador Trabalhista Brasileiro. Ele tinha 51 anos na época e conseguiu 34.191 votos, que corresponderam a 0,20% dos votos válidos da época, e conseguiu aí se reeleger. Gastos da campanha não disponíveis. Em 1992 ele se candidatou para a Prefeitura de São Paulo, partido agora PDC, Partido Democrata Cristão. Idade 53 anos. Conseguiu 27.627 votos, que corresponderam a 0,67% dos votos válidos da época, o que o deixou em quinto lugar de 9 candidatos. Gastos da campanha também não disponíveis. Em 1998, se candidatou para a Presidência da República, partido agora PSDC, Partido Social Democrata Cristão. Importante lembrar que era o mesmo PDC, só mudou de sigla. Ele tinha, à época, 59 anos, conseguiu 171.831 votos, que corresponderam a 0,25% dos votos válidos da época, e o deixou em sétimo lugar de 12 candidatos. Gastos da campanha não disponíveis. Essa mudança de partido foi algo que deixou o Emael muito chateado na época. Por quê? Porque o PDC, da qual ele fazia parte, se fundiu com o PDS. E ele diz, nas palavras dele, né? Diz que essa fusão dos partidos foi uma tragédia para a democracia cristã. E ele se candidatou, essa primeira candidatura dele à presidência, diz que foi com o objetivo, depois que ele fundou o PSDC, ele diz que se candidatou à presidência com o objetivo de mostrar que a democracia cristã havia voltado. Em 2006, ele se candidatou para a presidência da República mais uma vez, pelo partido PSDC, Partido Social Democrata Cristão. Tinha 67 anos, conseguiu 63.294 votos, que corresponderam a 0,07% dos votos válidos da época, e o deixou em sexto lugar dentre 8 candidatos. Gastos da campanha não disponíveis também. Em 2010, se candidata à presidência da República, partido PSDC, Partido Social Democrata Cristão. Tinha 71 anos e conseguiu 89.350 votos, o que corresponderam a 0,09% dos votos válidos da época, e o deixou em quinto lugar de 9 candidatos. Gastos da campanha não disponíveis. Em 2012, se candidatou para a Prefeitura de São Paulo, partido PSDC. Tinha 73 anos e conseguiu 5.382 votos, que corresponderam a 0,09% dos votos válidos da época, e o deixou em 11º lugar de 12 candidatos. Gastos da campanha: receita, R$ 141.667,23. Despesas, R$ 141.667,23, que deixou como sobra nada. Em 2014, se candidatou novamente a presidente da República, pelo partido PSDC. Tinha 75 anos e conseguiu 61.250 votos, que corresponderam a 0,06% dos votos válidos da época, e o deixou em 9º lugar dentre 11 candidatos. Como gastos da campanha, temos a receita de R$ 398.195,35. Despesa, R$ 372.347,66. Que deixou como sobra R$ 25.847,69. Olho nessa receita aí que falaremos mais adiante. Opa! Abre aspas. Estado necessário, nem máximo, nem mínimo, mas um Estado eficiente. Fecha aspas. Como a gente sempre fala das propostas de todos os candidatos, não deixaríamos de falar das propostas de Eymael. Uma delas é criar o Estado necessário, com saúde, educação e segurança, e privatizar o que não for necessário. Uma outra proposta seria o plano de carreira para funcionário público. Ele tem como proposta também uma reforma política imediata. Sim, dado o cenário atual brasileiro, né? Níveis de corrupção, o Eymael tem essa proposta de, né, radicalizar e fazer uma reforma política imediata. Engraçado que ao mesmo tempo que ele fala que, né, tem que rever aí as carreiras do funcionalismo público, mas isso não é de totalmente ruim, tá? Sim. Mais ou menos ver o quanto que esses funcionários trabalham e às vezes tem funcionário público que só teve um emprego na vida, começou a ser funcionário público e se permaneceu até a sua aposentadoria. Exatamente. E às vezes não cresce, não se desenvolve no cargo. Eu acredito que seja essa mais ou menos a proposta do nosso querido Eymael. Uma outra proposta seria a reforma tributária. Reforma tributária, que mais uma vez, como vários candidatos que vocês, se vocês estão ouvindo a série Candidatos inteira, vocês perceberam que reforma tributária, reforma fiscal, encolhimento do Estado, são políticas defendidas por diversos candidatos. E Eymael também preza por fazer uma reforma tributária justamente para facilitar para as empresas pagarem menos tributos, porque se paga muitos tributos hoje no Brasil e não são só pagar tributos, a complexidade de cada tributo. Então, a proposta do Eymael entra nesse meio aí. Exatamente. Uma outra proposta seria a reforma do Pacto Federativo, assim como alguns outros candidatos também propõem. A gente aqui do Podpá também acha extremamente necessário. Sim, bastante. Dá mais poder para os estados. Uma outra proposta seria a igualdade de oportunidades. Sim, a igualdade de oportunidades é uma proposta bem genérica, se a gente for analisar. Sim. Mas ele pretende facilitar com que as pessoas tenham a oportunidade de conseguirem sair de uma situação um pouco favorável, ou seja, uma pessoa que vem de uma família pobre conseguir acesso a estudo, acesso à educação, acesso à segurança e consiga se desenvolver e agariar uma melhor qualidade de vida. Oportunidades iguais aí de crescimento. Como proposta, ele também diz em integrar todas as inteligências de segurança pública. Isso meio que já foi feito, né? A gente colocou na pauta porque é uma proposta que ele defende, já vem já de muito tempo essa proposta do Eymael, mas é o que meio que já foi feito recentemente pelo governo Temer, de criar um novo ministério que juntaria todas as inteligências de todas as polícias aí. A gente não sabe qual que é o resultado disso, mas provavelmente o Eymael tem uma ideia mais ampla disso e a proposta dele é essa. Algo que é interessante se a gente for avaliar, porque realmente a gente tem várias polícias que não se conversam e criminosos que conversam muito entre eles e a polícia não faz a mesma coisa. Então seria interessante essa união. Uma outra proposta também seria fazer cumprir a Constituição. A Constituição, como eu disse, ele defende com unhas e dentes, né? Porque ele foi um dos constituintes que apoiou mais de 145 propostas, como ele diz muitas vezes, repetidas vezes esse recurso. Ele é ostensivo nessa marca. Então, a gente, diferente de outros candidatos, como a gente já fez, já gravou do Guilherme Afif, por exemplo, ele não pretende fazer uma nova Constituição, e sim trabalhar em cima dessa, porque ele vê que essa já tem todas as necessidades do Brasil, que eu concordo até em partes, mas precisa ser revista uma coisa ou outra, inclusive o Pacto Federativo. Exato. E aí a gente tem uma contradição aí, porque se ele vai rever o Pacto Federativo, inevitavelmente ele vai ter que rever a Constituição. Não tem como você mudar o Pacto Federativo sem rever a Constituição. Então, como que ele vai fazer isso? Bom, não sei, mas é uma proposta dele. Outras coisas também que ele já declarou, que ele é totalmente contra a legalização das drogas. Pelo contrário, ele pretende fazer o combate mais ostensivo ainda na entrada de drogas e armas na fronteira para o Brasil. E ele é totalmente favorável à reforma agrária, né? Nessa questão da reforma agrária, ele diz que pretende dar mais liberdade de produção para pequenos produtores, por exemplo. Essa é uma das propostas dentro da reforma agrária. Abre aspas. Sou contra criminalizar a homofobia. Fecha aspas. Passada a carreira política e o campo das propostas, vamos falar sobre polêmicas. A polêmica aí que o José Maria Eymael está envolvido é sobre a acusação de Caixa 2. Em abril de 2017, delatores da Odebrecht afirmaram que Eymael recebeu R$50 mil não declarados durante a campanha de 2010. Ele se defende dizendo, abre aspas, "Não tem nenhuma investigação contra mim. É uma petição do ministro Fachin encaminhando para São Paulo depoimentos de dois relatores da Odebrecht. O que eu digo categoricamente é que não recebi nem do grupo Odebrecht, nem de qualquer outra fonte, qualquer recurso legal e incapaz de ser apresentado. Eu quero a imediata apuração dessa inverídica colocação." Fecha aspas. Além disso, ele publicou no site dele uma nota em que ele ressalta quatro pontos. O primeiro ponto é: "Não recebi e não autorizei ninguém a receber do grupo Odebrecht Oeste ou de qualquer outra fonte de recursos ilegais e incapazes de serem declarados à Justiça Eleitoral. 2. Reafirmo meus pronunciamentos da campanha de 2010 e 2014 exigindo auditoria independente das contas públicas, auditoria capilarizada, enraizada e disseminada, chegando a todos os lugares onde o dinheiro público corre risco. Matar a corrupção em seu nascimento, em seu ninho, é prender os corruptos. 3. A justiça peço a imediata e total apuração desta infame e improcedente citação. 4. Manifesto a minha indignação ao ver a associação do meu nome à pretensa irregularidade eleitoral. Em preliminar petição, ser divulgada como se verdade fosse. E logo após ter, em rede nacional, de rádio e televisão repudiado, a chaga aberta e pútrida da corrupção e condenado como sempre a vergonha do foro privilegiado. Ele também diz que ele, José Maria Imael, foi a Brasília se reunir com Edson Fachin e que ele estava querendo marcar uma reunião com a Procuradora-Geral da União, Raquel Dodge. Lembrando que a gente sempre tenta trazer aqui processos, caso o candidato tenha. Ih, lá vem. Lá vem. Eu quero aqui deixar claro que o Partido Emael tem várias rejeições relativo à prestação de contas do partido. Tá? Por que eu tô falando do partido? Porque o Emael, ele é presidente do partido. Então, sim, como eu já falei, a gente sempre tenta trazer aqui processos mais voltados, processos direcionados à pessoa em si, ao candidato, mas quando ele tem um cargo de muita importância dentro do partido, como é o presidente... E fundador. E fundador, né? A gente também traz. E aí, o partido, né, o PSDC, ele tem várias contas negadas no TSE. É, isso aí é uma coisa muito... Vale lembrar um ponto importante, já te cortando brutalmente, mas é que é importante a gente deixar isso passar, que é o PSDC é uma sigla que não existe mais. Agora o partido se chama Democracia Cristã, que é o partido em que o Emael pleita aí a candidatura à presidência da República Federativa do Brasil em 2018. Mas quando a gente fala PSDC, entenda como Democracia Cristã. Contas, inclusive, de eleições bem passadas, 2001, coisa antiga mesmo, né? Mas eu trouxe aqui uma mais recente, que teve rejeição dos embargos em relação às contas de 2012. A gente sempre deixa aí o número dos processos, vocês vão poder acessar e dar uma olhada. Abre aspas. Eu acredito que estarei no segundo turno. E pode anotar, quem vier, eu traço. Fecha aspas. E agora chegou a parte que eu particularmente acho a mais legal. Falo isso em todo episódio, não me canso de falar, que é a parte das opiniões. Hoje eu também tô achando mais legal. Opa, então quero ver, hein? É. Quero ver, hein? Porque eu sou ferrenho aqui com os caras, eu desço o pau mesmo. Eu quero ver você descer o pau, hein? É, exatamente. Pelo fato da gente descer o pau, com todo o respeito ao Emael e ao partido e às pessoas, os eleitores dele. Mas agora a nossa opinião como eleitor, porque a gente também vota, como eu já digo em todo episódio, tá ficando chato já assim disso. Mas agora a nossa opinião, a parte factual foi dada até aqui. Escute você ou não a parte das nossas opiniões pessoais. Eu recomendo que você saia agora e vá fazer algo mais útil da sua vida, como lavar a roupa. Mas a gente vai agora dar nossas opiniões e eu gostaria de começar, caso você me permitisse. Toda. Emael. Vamos lá, hein? O Democrata Cristão. Democrata Cristão. É... Um dos jingles mais famosos aí. Já puxando um pouco da parte da polêmica que a gente estava falando no bloco anterior. Certo. Emael foi acusado de ter participação, de ter recebido dinheiro da Odebrecht, como a maioria dos candidatos das eleições de 2010-14 ali. Ele foi conversar com o ministro que é responsável pelo caso dele. Ou seja, é a mesma coisa que você é acusado por um crime. Você é acusado, não tô falando que você cometeu o crime ou não. Você foi acusado por um crime e marca pra tomar uma cerveja com o juiz que vai julgar seu caso. Isso, ao meu ver, já anularia a isenção do juiz pra avaliar seu cargo. Tudo bem que o Emael é um deputado constituinte, tem seu nome lá gravado lá, tudo mais, mas eu acho isso super errado, cara. Sabe, o juiz que tá julgando o seu caso, você marcar pra encontrar com ele e quer marcar uma reunião com a Procuradora-Geral da República, isso é muito errado. Você se pronunciar, mostrar o seu lado por nota, falar na imprensa e expressar sua opinião, tudo bem. Agora esse é o direito de resposta. Sim, o direito de resposta que ele tem. Agora você querer conversar com um cara que vai julgar seu caso, por que ele não vai conversar com o cara do Odebrecht que acusou ele? Então, sabe? Mas não nesse ponto de conversar com um juiz que vai julgar seu caso. Isso pra mim anula qualquer coisa. Inclusive, eu não sei, mas em alguns países isso aí não é permitido, tá? Então. Não é permitido você conversar com outro advogado do outro lado que tá te acusando, no caso, isso não é permitido, tá? Justamente para evitar algum tipo de corrupção aí no trâmite. Exato. Não sei no Brasil, tô falando que eu sei de outros países. Nos Estados Unidos é assim, por exemplo. Aqui eu não sei, mas de todo jeito, totalmente errado na minha opinião. Porque, também. Tipo, a gente pensa, qual que é a pauta dessa conversa? Ele vai, se ele quisesse fazer alguma coisa, que ele escrevesse uma carta pro Fachin, que ele escrevesse uma carta pra Raquel Dodge. Mas e se encontrar e conversar pessoalmente, o que, que ele vai falar? Sou inocente e tal, ou dá uma amolecida pra mim? Pô, eu não entendo. E eu acho que é uma posição, ainda mais como ele é uma pessoa política, né? Sim. Uma pessoa pública, uma pessoa que fez história, né? Faz parte da nossa história. Ele não deveria se submeter a uma coisa tão... resolver as coisas na conversa. Eu acho que não. Ele foi acusado, ele deu a resposta dele e agora deixa o processo seguir. Se ele for realmente inocente, nada vai acontecer com ele. Entendeu? Exatamente. A gente não pode ter dois pesos e duas medidas, tá? Assim como vários candidatos, várias pessoas ligadas ao meio político estão sendo julgadas aí pela Lava Jato, é só um exemplo, né? Ele é um também... exemplo? Não, é só um exemplo. Ah, tá. É só um exemplo, ele também tem que ser julgado pelos trâmites legais do nosso país, não tem que fazer conversa com ninguém, não. E se ele quisesse se reunir com o cara pra conversar, pelo menos que fizesse isso de maneira pública. Pública. Sim. Tá com tudo registrado e gravado e disponibilizado pra nação pra gente saber o que rolou nas conversas, né? Mas desse jeito aí, errado. Também discordo completamente. Outra coisa, eu vou falar mais da minha parte porque é a minha opinião agora, mas eu fiquei 2 meses acompanhando todos os candidatos. Né? É, inclusive, eu e o Mael, a gente tem até uma relação no Twitter. Ele já me respondeu tweets e tal. E isso é público, tá? Você pode acessar meu Twitter aí, velho. Verdade, hein? Ó, o cara que desce o pau já trocou. Ó, não vou falar nada, hein? Mas isso antes de conhecer. Né? O Emael, ele tem uma participação pública, uma atividade pública, já muito fraca. Porque ele vem de um partido, né? Um pouco, não vou dizer em específico, porque consegue eleger muitas pessoas em diversos estados aí. Sim, a gente sabe que a bancada evangélica e cristã é muito forte dentro do Senado. Tanto que o Bolsonaro quis sair pela democracia cristã. Exato. Quis formar uma chapa com o Emael, que negou. Uhum. Mas enfim, é um candidato que tem pouca expressão, né? Ainda mais quando a gente fala do cargo da presidência. E eu acompanhei diversas entrevistas, diversas coisas. E ele sempre reclamou que nunca participou de um debate. O único debate que ele participou foi em 2014, quando teve o debate da TV Aparecida. Sim. E outros órgãos de comunicação que fizeram com todos os candidatos. Isso é uma atitude louvável até. Sim. Se bem que atualmente, com 20 candidatos, não daria pra fazer um debate, eu acho. É. Mas eles fizeram. Naquela eleição bem caricata de 2014, que a gente tinha candidatos, enfim. Inclusive, caricato muito por conta do Levi Fidelix também, que vale a pena vocês ouvirem. O episódio ficou muito legal. Sim. E aí, beleza. Eu falei, bom, o cara nunca teve chance de falar, né? Uhum. Eu vou assistir esse debate pra ver o que ele falou. E assisti o debate de 2014 da TV Aparecida. Justamente pra procurar propostas, porque eu não tinha achado nenhuma proposta convincente do Emael. E quando eu vou ver o debate, a primeira chance que ele tem de falar, a responder uma pergunta feita pela TV Aparecida sobre qual que era o cenário político atual e como mudar o cenário político atual de 2014, né? Na época. Ele simplesmente ignora totalmente a pergunta e, tendo 2 minutos pra falar, ele preenche esses minutos contando a história dele. Ele contou como que ele entrou na escola, como que ele conseguiu bolsa, como que ele participou das militâncias políticas, como que ele fundou o partido. É uma história interessante, mas não pra um debate, cara. Exato. A gente, no debate, a gente quer ver proposta. Exato. Proposta. E ele não apresentou praticamente nenhuma proposta no debate. Todas as perguntas, ele fugia, não respondia a pergunta, né? Então pode dizer que ele fugiu. E quando ele precisava ser mais contundente, ele falava, não, mas eu fui um deputado constituinte. Sim. Teve uma passagem que ele foi fazer uma pergunta pra Marina Silva. E ele falou, bom, Marina Silva, eu fui um deputado constituinte. Ele começa a questão assim, então, meu, eu não quero... Novamente, você faz parte da história, muito obrigado por participar da constituinte, muito obrigado por alcançar diversas coisas trabalhistas que a gente usa até hoje. Sim. Mas eu quero propostas. Eu vou votar em você ou não vou votar em 2018. O que você tá me apresentando de propostas? Basicamente nada. E aí, todas as entrevistas que ele vai participar, vai um pouco de crítica pra mídia. E a mídia, em vez de fazer umas perguntas legais pra ele nos programas que ele vai, os caras perguntam, ah, você é o Emael, né? É. E o Dingo lá? O Dingo é da hora, hein? Exato. Mano, tem 50 entrevistas, ele só falando do Dingo, que o Dingo foi composto por um alfaiate. Eu tenho até o nome do alfaiate aqui, eu vou falar agora porque eu não falei no programa. Pera aí. Ficou revolta, hein? Ó a revolta aí, vai até falar o nome da alfaiate. O José Raimundo Castro, o alfaiate que criou o jingle com o intuito de provar que é fácil dizer Emael. Realmente, o jingle do Emael é um dos melhores, se a gente for eleger, e um dos mais conhecidos. Mas eu não quero saber do jingle, cara. Sim. Eu quero saber suas propostas. A gente tá em 2018, em frente a uma crise política imensa e diversas situações complicadas que o presidente vai ter que enfrentar. Sim. E como é que você vai fazer? Quais são as suas propostas? O que você propõe? E nada, você não apresenta nada, você pessoal apresenta que você foi um deputado constituinte, que fez isso, que fez aquilo, mas beleza, isso já foi alcançado, já tá uma realidade. E a partir de agora? Aí ele vem falando igualdade de oportunidades. Meu, isso é básico para qualquer candidato. Exatamente. Sabe? Mais segurança, mais saúde, sabe? E isso me revoltou bastante do Emael. Isso me revoltou bastante porque, diferente do Levi Fidelix, né? Que a gente pode comparar com uns um pouco inexpressivos. Mas que vem com propostas legais. Muitas propostas. Talvez o Levi Fidelix seja o que mais tem propostas dos candidatos. E o Levi Fidelix tem menos participação política do que ele. O Levi Fidelix foi deputado uma vez só, eu acho. E sempre com representações, assim, em votos pequenas, né? Muito um pequeno. Partido pequeno. Um partido pequeno. E o Emael, enfim, conseguiu... É um partido que defende uma ideologia interessante, uma ideologia legal, mas não apresenta propostas nenhuma. Mas Emael já conseguiu levar alguns políticos aí a alguns cargos. E eu vou trazer aqui uma questão que a gente já debateu anteriormente, que foi do porquê que os candidatos estão indo pro interior do Brasil para fazer as pré-campanhas, né? Ah, isso aí eu também queria falar um pouquinho. E eu fiquei pensando sobre isso e eu vi que o Emael também. Por que no interior do país? Eu trouxe alguns dados que é interessante. Em 2014, o partido que ganhou o governo do Amazonas foi o PROS, que é um partido muito pequeno também. E o Emael tem candidatos eleitos no Acre. Então, talvez eles estejam vendo no norte do Brasil uma oportunidade. Talvez seja por isso. Mas, enfim, minha opinião sobre o Emael é basicamente essa. É um candidato que fica batendo no peito na soberba de ter sido um deputado. É constituinte, mas não apresenta, ao meu ver, nada. Exatamente, até porque, né, falando aí um pouquinho dessa soberba aí dele, cara, o que você fez, assim, sendo bem duro, foi sua obrigação, cara, entendeu? Outra coisa, aprovar a proposta não é uma coisa difícil. Você vai dar o seu voto, você aprova, aprovo, mas ainda tem vários outros pra... Não, e ele fica nessa soberba, ele fala que ele foi um candidato que se opôs a uma decisão do presidente da Câmara na época, Ulisses Guimarães, uhum. E depois que o Ulisses Guimarães chamou ele na sala dele, deu um abraço nele, e ele fica falando isso em entrevista. Meu, a gente quer proposta. Possa, sabe? Você vê candidatos como Aldo Rebelo, que foi um candidato eleito em praticamente todas as participações políticas que teve. Sim. Você não vê nada da história dele. Você tem que pesquisar a história em outros cantos, porque ele apresenta propostas e comenta a realidade do país. Exato. Coisa que o Emael não faz. Exato, exato. E assim, a história é importante? É importante, mas é muito mais importante o que você tem a oferecer, quais são suas ideias. Né? Falando aí um pouco sobre esse lance do Acre, né? Ele fala que escolheu o Norte e o Nordeste porque, segundo ele, essas regiões foram abandonadas por todos os governos da República, desde a proclamação da República. Né? Sim. O que, se a gente for parar pra pensar, não é totalmente verdade, né? A gente teve aí a política social ostensiva aí dos governos do PT, né? Que deram sim o Bolsa Família, que ajudou sim essa gente, né? E, novamente, eu critico um pouco sim essa política, mas, querendo ou não, o Lula fez a parte dele nessa região específica, né? Então, não vejo aí que eles foram abandonados, não totalmente, né? Assim como o Emael afirma, né? Minhas críticas sobre o Emael, inclusive eu assisti esse debate, não tinha nem me ligado sobre essas coisas que você falou e realmente muito bem colocado. A crítica à mídia que você fez, eu faço também. Mas não só ao Emael, e sim a todos os candidatos. Porque a gente vê muita entrevista pequena, né? Geralmente de 12 estados que os candidatos estão se lançando. E a gente vê que o tom dessas entrevistas é sempre muito amigável, né? É sempre assim um... Sempre querendo trazer para um tom mais cômico, né? Quando é Levi Fidelix e José Maria Emael, os caras tentam trazer pro lado cômico. Exato. Vou levantar a bola, você faz o gol, entendeu? É bem assim. Não são, sabe, entrevistas assim... Não tô querendo dizer que tem que ser um terreno hostil. Não, mas tem entrevista. Que chegar e falar, e Oderbrecht? Tem que perguntar. Entendeu? Tem que fazer. Tem que ser menos amistoso. A gente tem que fazer sim um escrutínio aí de todos os candidatos, ver o que eles fizeram, ver o que eles querem fazer e etc. Né? Fica aí esse adendo pra mídia de maneira geral. Sobre a posição do partido, né, em uma dessas entrevistas, né, ele falou uma coisa que eu achei engraçada. Né? Perguntado, né, sobre aonde o partido se posiciona, né, no espectro político, né, ele fala o seguinte: somos um pouco direita, um pouco centro, um pouco esquerda. O PSDC é a terceira via. Conservador naquilo que é necessário, dinâmica e avançada nas transformações sociais. Querendo atingir tudo. Mano, coloca o seu partido ali. Não, a gente tá mais pra direita, a gente tá mais pra esquerda, a gente tá no centro. Tem que falar isso aí. Ele tá querendo abraçar todo mundo, mas não vai dar certo. Não. Hoje isso não vai dar certo. Não. Entendeu? Eu achei um pouco falha de marketing dele não colocar. Não vai dar, que se chegar uma pauta gay pra ele aprovar como presidente, ele vai apoiar? Exato. A democracia cristã não vai apoiar. Exatamente. E democracia cristã, a ideologia. Sim, a ideologia. Partido, então. Esse é um outro ponto também que eu queria aqui bater. A gente vê que o partido dele e ele, né, no geral, eles batem muito na tecla de que eles são cristãos. Muito, muito, muito. Você vai ler o manifesto, você vai ler o programa lá no site, eles falam muito sobre cristianismo, etc e tal. Eu acho isso ruim? Não acho ruim. Eu acho que Pô, você tem que ter o direito de seguir a religião que você quer. Sim. E mostrar que você segue essa religião. Mas é justamente o problema que o Gui trouxe. E as propostas? Você fala que você é um partido cristão, tá? Mas e as propostas? Você fala que você tem políticas sociais, tá? Mas e as propostas dentro do campo social? Tem um propósito também de desenvolvimento. E quais são suas propostas, entendeu? Fica muito vago em detrimento de você falar que você é um partido cristão, simplesmente, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho muito ruim, porque você fala que você é cristão, você fala que você é cristão. No Brasil, que hoje não é politicamente correto ser cristão, é ser contra gay, é entendido que você é contra gay, você é contra o quê? Ou seja, acaba sendo um contra-marketing, no final. Então, ele tem que saber se vender melhor aí, entendeu? Se ele tem alguma coisa pra vender de fato, né? Porque a gente nem pode avaliar isso com muita precisão. Essas são minhas críticas aí, ao Emael, e eu acho que dentre dos candidatos que a gente tá vendo aqui na série, que vocês estão ouvindo, é um dos mais vazios. Poderia afirmar isso com quase total certeza. Propõe pouquíssimas coisas e que, ao meu ver, não tem nada pra mudar a situação que a gente precisa mudar hoje, entendeu? Problemas estruturais gravíssimos. Nada, nada, em detrimento de falar que é apenas cristão. Não sou... Que é apenas cristão e que participou da Constituinte. Isso. Esse é um ponto, mano. Ok, você fez. Muito obrigado, como o Gui disse. Muito obrigado mesmo. Muitas dessas conquistas são extremamente necessárias e importantes na vida da gente hoje, né? Hoje, ninguém pode ser demitido por qualquer coisa. Você tem um aviso prévio, que foi ele que aprovou também, que você, depois de demitido, você ainda pode trabalhar ali mais um tempo. Mas e aí, o que vem daqui em diante? Entendeu? Isso a gente já conquistou, como o Gui disse, muito obrigado. Mas e a seguir? Em meio a tantas coisas ruins que a gente está tendo, precisa mudar. E é isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio aqui da série Candidatos do Podpau, podcast itinerante de São Paulo. Vocês não sabem nada da democracia cristã. É, tudo vocês bem. Vocês estão denegrindo a imagem do deputado constituinte José Maria Emael, um dos melhores deputados que já tivemos. É verdade? É, e quero rechaçar vocês, mas como é que eu faço pra falar com vocês? Porque vocês parecem incomunicáveis, vocês são itinerantes, ficam em vários lugares. Isso é verdade, mas deixando claro que a gente tem uma residência fixa, que é o podpa.com.br. Olha aí, nosso tem site. Endereço. Isso aí, podpa.com.br. Lá você vai encontrar no menu contato, um formulário para entrar em contato com a gente, e o endereço de e-mail, falomemo@podpa.com.br. Caso você não queira entrar no site, já queira falar agora com a gente, falomemo@podpa.com.br. Pode mandar sua mensagem, pode mandar sua crítica, sua dúvida, sugestão, que a gente não vai cercear a liberdade de ninguém. Pode falar com a gente. É isso aí. E com isso a gente encerra mais um episódio da série Candidatos e abre aspas. Bom, essas aspas é uma aspas especial porque estamos finalizando a série Candidatos. Esse é o último episódio. Gostaria de agradecer imensamente ao Thiago, que está aqui na minha frente, por ter passado horas e horas editando todos os programas. Ele é o nosso editor, para quem não sabe. É, foi revelado agora. É. Agradecer também todos os estudos que a gente fez. Sim. Agradecer aos nossos parceiros que participaram aí do nosso programa, auxiliando a gente. E agradecer a vocês que ouviram e mandaram feedbacks pra gente da nossa série. Foi muito, uma experiência muito boa ter feito todos esses episódios pra gente mesmo, ter estudado, ter se dedicado a fazer isso. E agora, graças a Deus, a gente vai voltar à nossa normalidade aqui no podcast, mas principalmente o objetivo principal dessa série sempre foi fazer com que as pessoas votem melhor. A gente não defendeu aqui nenhum candidato, pelo menos eu acredito que não. A gente criticou quase todos. Sim. Mas são esses os candidatos que a gente tem. Ninguém é totalmente certo. Se você que tá ouvindo se candidatar, você também vai ser criticado por nós, porque você também tem erros na sua vida. Não cria essa visão que ninguém presta para ser presidente, porque sim, as pessoas estão. Temos mais de 20 candidatos. Você tem que ver qual que é o melhor para você e o que você acha melhor para o país. E acho que a gente tentou trazer essa visão aqui para você. Então, mais uma vez, quero agradecer a todo mundo que participou, a nós mesmos, a quem ouviu e a quem nos ajudou a fazer essa série. Exatamente. Eu quero agradecer também a todos esses que o Guilherme falou. Agradecer também o Guilherme, que fez um trabalho muito bom. Inclusive, fez todos os dossiês de todos os candidatos que a gente apresentou. E como o Emael não foi diferente, está disponível aí para todos que quiserem ver e acompanhar tudo que a gente falou, ver, acompanhar e conferir tudo isso que a gente falou dele também. Lembrando que a nossa missão aqui com essa série Candidatos é informar e educar a nossa população, porque muitas pessoas no nosso país acham que a classe política é uma bosta, que político não deveria existir, etc, etc. E não, o caminho não é por aí. É necessário, a vida política é necessária. Muitas das coisas que a gente tem hoje foi por conta de política, inclusive na área trabalhista, econômica e etc. Direitos também, penais, civis. Então a política ela é importante. O problema, na verdade, está na gente. A gente brasileiro. É mais fácil pra gente criticar do que correr e ir atrás. E foi por isso que a gente criou essa série Candidatos. Porque é muito fácil a gente também falar que o problema é nosso e não fazer nada. A gente decidiu tirar a bunda da cadeira e ir atrás de tudo isso para vocês, entendeu? E a nossa ideia, mais do que isso, é que essa série ela se torne um guia de referência para o futuro. Sim. Futuramente, com as outras eleições, vocês vão ter esses episódios para poder ouvir de novo sobre o candidato. E à medida que forem surgindo os novos candidatos no meio político brasileiro, a gente vai fazer também, porque a gente quer um Brasil bom, igual, próspero, decente para todos. Então, a nossa função, pode ter certeza que a gente sempre vai fazer na medida do possível. E um agradecimento aí a todos mesmo. O Podpá continua, os episódios continuam, agora a gente volta a ser um podcast normal, com episódios falando sobre diversas coisas, tecnologia, relacionamento. E continuamos passeando por São Paulo, né? Mostrando São Paulo, podcast itinerante. Cada episódio é gravado num lugar diferente de São Paulo, e a gente faz um guia turístico também da cidade. E é isso, esperamos voltar daqui a 4 anos com uma nova série de candidatos, com um Brasil bem melhor, né? Bem melhor. Torceremos pra isso. Obrigado e até mais.